periferia, seja de noite e de dia, seja em qualquer lugar. É bonito de olhar a luz da periferia, seja de noite e de dia, seja em qualquer lugar. É bonito de olhar. Sou de Casa Amarela, sou do Alto Zé do Pinho, sou da Bomba do Emeter, Água Fria, sou de Peixinhos, Alto Zé Bonifácio, sou Morro da Conceição, sou Imbura de Baixo, Santo Amaro, sou Jordão. Sou do Alto do Brasil, Entrapulso, Macaxeira, sou Corro do Genipapo, Afogado e Biribeira, sou a 13 de Julho, Paulista, sou Paratibe, sou de Nova Descoberta, a Rua da Camaragibe. Sou Vazia Caxangá, sou Alto Santa Isabel, sou Alto da Favela, sou o Alto do Céu. Linha do Tiro, sou Alto do Pascoal, sou o Córrego da Padaria, sou Alto do Pica-Pau. Eu sou de Pontezinha, sou Torre Jaboatão, sou de Barra de Jangada, Rodinha, sou Torreão. Olinda, Dia de Brasil, sou do Alto 13 de Maio, sou do Vasco da Gama, sou do Alto do Balaio. Alto da Primavera, Alto Santa Terezinha, sou o Córrego Zé Grande, Euclides, sou Areinha. Sou Porta Larga, Prazeres, sou Mangabeira. Ele acendeu, sou o Alto da Gameleira. Sou do Alto da Força, do Alto da Bondade, Alto do Eucalipto, Praça da Santidade. Sou do Beco da Facada, o Beco do Pavão, Campo Grande e Cruzilhada, eu sou é do Fundão. Lamento maloqueira de se esquecer a sua ré, mas a consideração é mais forte, bote fé. Deixa pra próxima levada, canto butadas no coco da embolada. É bonito de olhar a luz da periferia, seja de noite e de dia, seja em qualquer lugar. É bonito de olhar a luz da periferia, seja de noite e de dia, seja em qualquer lugar. É bonito de olhar.